Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos. Agradecidos a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos que nos recebem aqui tão amorosamente e aos nossos amigos encarnados que também nos recebem com muito carinho nesta casa, é que vamos nesta noite refletir sobre a vinda de Jesus. Nós estamos a 13 dias do Natal, embora seja uma data que vem se transformando muito nos últimos anos, o objetivo dessa data parece que se perdeu na sociedade, ela assumiu características muito diferentes do que já foi no passado. E é uma data que nós poderemos até refletir assim, por que nos importarmos com uma data que já sabemos pelos estudos históricos que nem é o dia exato que Jesus nasceu? Porque saibam todos que não há nenhuma certeza histórica do dia exato que Jesus nasceu. Tanto é que existe um bom número de cristãos, principalmente os cristãos ortodoxos, que vão aceitar o nascimento de Jesus como sendo no dia 6 de janeiro. E outros entendem que são em outras épocas do ano. Mas nós sabemos que tudo nós sempre podemos ver o lado bom, não é assim? De tudo na vida nós temos que extrair algo significativo. Então, já que existe a data, já que está determinada, já que todo mundo se movimenta nessa data em torno do dia 25 de dezembro, vamos aproveitá-la para a nossa reflexão. Porque se não ficou registrado o dia exato do nascimento de Jesus, se essa informação histórica se perdeu, felizmente, por ação da espiritualidade maior, se preservaram informações muito importantes sobre aquele evento extraordinário que foi a vinda de Jesus. Todos devem se recordar de alguma dessas passagens que envolvem o nascimento de Jesus. A Anunciação a Maria, quando um espírito de altíssima condição espiritual se apresenta a ela, dizendo que ela teria um filho com o seu marido José. Mais tarde, esse menino, é necessário uma série de encaminhamentos para ele, inclusive antes de nascer, tentar preservar a sua vida, e ele passa por uma série aí de encaminhamentos da espiritualidade. E quando esse menino tão especial finalmente nasce, nós vamos ter uma movimentação muito grande no mundo espiritual. Quando nós estudamos aquela obra A Caminho da Luz do Espírito Emmanuel, nós vemos que o que ocorreu naquele momento, no nascimento de Jesus, era a continuidade de um processo que já vinha há muitos séculos antes sendo preparado no mundo espiritual. A vinda de Jesus já era um acontecimento que estava previsto há séculos antes do seu nascimento. Seria necessária a vinda desse ser que traria à humanidade uma grande, talvez a mais importante de todas as os auxílios que o homem tem recebido. Porque Jesus traria ali exemplos tão importantes que até hoje persistem na mente humana. Até hoje nós estamos aqui falando de Jesus. Então, um dos eventos marcantes daquele momento do seu nascimento foi a aparição de inúmeros espíritos para os pastores que estavam guardando as ovelhas nos campos. Maria, José já estavam ali com o bebê, sendo cuidado, sendo assistido, e os espíritos comunicaram àqueles pastores o nascimento de Jesus. Nós vamos ver nessa pequena animação que nós vamos assistir agora uma pálida representação de como pode ter sido esse momento de uma apresentação de espíritos de elevação espiritual muito grande para esses homens, e vamos tentar até refletir por que eles teriam feito isso. Nós vamos ver então nessa noite refletindo o que significou uma das manifestações desses espíritos superiores quando eles se apresentaram a esses homens. Vamos ver a nossa animação, aqui passando uma referência para quem desejar depois aprofundar as suas reflexões, a leitura do capítulo 2 do Evangelho de Lucas, no versículo 8 a 14, nos traz aquilo que esses espíritos disseram para aqueles homens. Nós vamos ver aqui, depois a gente volta nisso aqui, vamos acompanhar aqui. Fico sempre refletindo, quando eu medito nessa passagem, qual não deve ter sido, ao mesmo tempo, o espanto e o encantamento que esses homens que presenciaram a manifestação desse Espírito, anunciando ali o nascimento de Jesus. Alguém poderia perguntar assim, qual a utilidade de um Espírito tão elevado se apresentar a pastores ali no campo, apenas para dizer que tinha nascido o Salvador do mundo? Muitos interpretam que isso foi um arranjo, uma forma de dar destaque, dar importância ao evento. Mas não é improvável que aqueles espíritos que acompanhavam Jesus no mundo espiritual e que se mobilizaram intensamente tenham produzido o fenômeno para levar aqueles homens até o casal que estava ali com um bebê recém-nascido e poder prestar o auxílio, poder ajudá-los, porque nós sabemos que a espiritualidade ajuda sempre aqueles que estão no caminho que leva a Deus. Imagine se não auxiliaria Jesus no seu trabalho. Então ali, naturalmente, esses pastores foram convocados para prestar algum tipo de auxílio, que não ficou registrado no Evangelho, mas que não seria apenas por dizer, nasceu ali o Salvador do mundo. Mas dessa passagem, que o desenho não ilustra bem, Lucas narra que depois que esse Espírito Superior anuncia o nascimento de Jesus, aí eles puderam ver um número imenso de outros espíritos cantando essa melodia, essa canção, e trazendo ali uma mensagem: glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens de boa vontade. E esse cântico, ele tem um significado, ele tem uma razão de ser, e nós vamos analisar o significado dele logo mais. Só que antes, nós vamos refletir um pouco sobre qual era o panorama no tempo de Jesus no mundo, como o mundo era naquele tempo. De uma certa forma, todos nós já sabemos que existiam algumas situações que eram um pouco diferentes das que se passam hoje, mas em alguns casos nós vamos perceber que não mudou muito. Nós vamos observar então, nessa nossa análise de hoje, que em Jerusalém, no tempo de Jesus, as mulheres viviam profundamente oprimidas. E não era só em Jerusalém, como nós vamos ver logo mais. E até hoje, a mulher pode dizer-se ainda oprimida, porque é uma série de situações que acabam, muitas vezes, tolhindo a liberdade e impondo à mulher uma certa condição que a coloca em desvantagem em relação ao homem. Mas no tempo de Jesus em Jerusalém, isso era muito mais grave, era algo muito mais sério naquele tempo, porque a mulher era, na maioria das vezes, tiranizada pelo homem, e não existiam mecanismos de defesa, não existiam leis, não existiam ali órgãos de proteção aos direitos das mulheres. Bastasse que um homem acusasse a mulher, ela poderia ser punida até com a morte. E existia respaldo na própria religião dos judeus para essa prática. Nós vamos ver que no tempo em que Jesus viveu, era comum o apedrejamento das mulheres acusadas de adultério. E não era só a mulher. O homem também, se fosse surpreendido em adultério, ele também morreria a pedradas. Mas não se contam muitos registros de que os homens morressem de pedradas. Na maioria das vezes, era apenas a mulher que era levada à morte com o apedrejamento. É algo muito cruel, muito doloroso, e até hoje há regiões do mundo onde essa prática, ela está ainda em vigor, e é lei que é aceita por aquela sociedade. Então isso nos mostra que também as coisas mudaram, mas não tanto assim, em especial em alguns lugares. E onde que vinha a autorização para apedrejar as mulheres? Vinha da própria religião judaica, no livro do Levítico, nós vamos encontrar. Se um homem cometer adultério com uma mulher casada, com a mulher de seu próximo, o homem e a mulher adúltera serão punidos de morte. Então, era muito comum a mulher, ela, acabar recebendo a punição. O homem, nem sempre ele era exposto a essa situação. Por quê? Como quem determinava a punição, quem julgava e quem apedrejava geralmente eram os homens, eles se poupavam e acusavam sua mulher. Basta a gente lembrar daquela passagem do Evangelho, quando a mulher é apresentada ao homem, a mulher supostamente adúltera. Ali não consta no Evangelho que o homem que foi surpreendido com ela em adultério tenha sido também levado à presença de Jesus, apenas ela. E é assim até os nossos dias, onde se pratica essa punição. O último caso aí que a imprensa noticiou, que ocorreu no Irã, apenas a mulher foi punida. Então, é uma prática que ainda se manteve exatamente como era no passado. A mulher fortemente dominada e oprimida pelo homem. Mas isso não era a única característica daquela sociedade naquele tempo. Existiam outras regiões do mundo que tinham essa mesma prática. A mulher, em Roma e em qualquer outra parte do mundo, também sofria a tirania do homem. Nós vamos ver que as sacerdotisas que não se conservassem virgens eram trancadas para morrer em abandono. Dentro do culto que eles faziam aos deuses, a mulher também, que era considerada ali, então, apta a ser sacerdotisa, ela tinha que se conservar durante o desempenho dessa tarefa, totalmente ali, sem relacionamento com nenhum homem. Se fosse surpreendida, ela era, então, castigada com esse tipo de morte. Era trancada para morrer ali, abandonada. Nós vamos ver que outras formas de opressão e tirania também existiam. Em Jerusalém, nós vamos ver que o homem tinha como prática comum da religião o sacrifício de animais. Aqui já é a tirania com os seres também frágeis, né? Onde o homem entende que ele tem o direito sobre a vida dos outros seres. Hoje, gradualmente, essa consciência vai mudando em nós. A humanidade está aprendendo que ela não tem direito de vida sobre os outros seres. Ainda é algo que está muito incipiente, muito fraco ainda. Mas no futuro, daqui a alguns séculos, quando falarem dos nossos dias e que disserem, olha, aquelas pessoas daquele tempo trancavam animais em lugares muito apertados, faziam-lhes sofrer muito para depois matá-los de forma dolorosa e se alimentar dele. Essa humanidade do futuro, e queira Deus que possamos estar reencarnados e sendo parte dela, vai refletir de que a nossa prática hoje, cruel com os animais, é um ato de barbarismo, é um ato de selvageria. Mas naquele tempo era algo mais tranquilo ainda, era algo mais comum. Tanto é que o sacrifício animal era necessário nas práticas religiosas, porque eles entendiam que era uma forma de agradar as divindades. Os judeus faziam isso, e era algo fundamental na relação que eles tinham com Deus. Nós vamos encontrar no livro de Êxodo a seguinte recomendação, supostamente vinda de Deus, então. Façam-me um altar de terra e nele sacrifiquem-me os seus holocaustos e as suas ofertas de comunhão, as suas ovelhas e os seus bois. Onde quer que eu faça celebrar o meu nome, virei a vocês e os abençoarei. Então eles entendiam que para poder agradar a Deus era necessário sacrifício animal. Em Roma não era diferente isso. Também a prática de sacrifícios animais eram fundamentais para manter uma boa relação com as divindades. Era necessário o sacrifício dos animais. Era parte mesmo como garantia da ordem social. Eles achavam que se eles não fizessem os sacrifícios animais para as divindades, eles poderiam ter o caos ali e eles perderem todo aquele controle que eles tinham naquele tempo no mundo. Nós vamos ver que no tempo também de Jesus, outras práticas estranhas também eram comuns, como os religiosos corrompidos. No tempo de Jesus, os líderes religiosos estavam fortemente comprometidos com os interesses terrenos. E parece que isso não mudou muito até os nossos dias, porque muitas lideranças de muitas religiões estão mais interessadas em disputar poder, domínio aqui na Terra, do que realmente conduzir espiritualmente o homem. Mas nós vamos ver que Jesus lidou com essa situação da corrupção dos religiosos, principalmente com os fariseus. E ele deu uma advertência séria para eles, olha, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Jesus conhecia todo aquele comprometimento que essas lideranças religiosas tinham. Ele sabia tudo o que eles estavam fazendo, que era muito mais para obter vantagens do que orientar e guiar o povo. E em Roma não era diferente. Os sacerdotes da religião romana, eles também tinham a sua corrupção. nós vamos ver que eles exerciam forte influência sobre os governantes e eram designados pelo imperador e pelo senado. Para ser sacerdote na religião romana, tinha que vir de uma família tradicional, de uma família rica, da qual geralmente provinham também os governantes da época, os senadores, aqueles que exerciam os cargos públicos, os chefes militares, vinham das melhores famílias. E eles exerciam um poder muito grande, porque a religião nesse tempo também era usada como uma forma de manipulação e condução do povo. E nós vemos então que essas práticas, então, elas não são tão diferentes em cada um desses povos. Embora a gente possa encontrar muita coisa diferente, na essência eles trazem muita coisa em comum. E nós vamos ver então que no tempo de Jesus em Jerusalém, Deus vai refletir a imperfeição do homem. As concepções que as pessoas têm naquele tempo é a concepção de uma divindade, de um Deus, que revela muitas das imperfeições que nós trazemos. E nós vamos ver então que eles tinham uma ideia muito exclusivista de Deus. Eles achavam que Deus era a favor apenas deles, dos judeus. Eles também entendiam que Deus precisava de sacrifícios para ser agradado. Então eles tinham uma ideia de que Deus tinha interesse naquilo que o homem poderia ofertar para ele, porque precisava de bens materiais. E Deus podia se enfurecer contra a sua criação. Daí vem a história, a forma deles entenderem aquele episódio, né, da suposta destruição do mundo num dilúvio. Ali, quando nós vamos pesquisar essa história e vamos ler, nós vamos ver. Deus se irritou com a sua criação e destruiu tudo. Salvou só aquele que ele achava que era o mais merecedor. Quando nós pensamos nas nossas atitudes, nós vemos que isso é uma atitude bem nossa, espírito imperfeito, né? De querer acabar com tudo para começar de novo. Não é assim que a gente muitas vezes até se refere ao mundo? Né? Nós às vezes ouvimos os comentários, e no passado, na nossa ignorância, já falamos também isso, que era melhor acabar com tudo e começar tudo de novo, já que tudo está errado. Isso é a forma como nós vemos o mundo, né? De que tudo está errado, está tudo desorganizado. Nós esquecemos que, na verdade, tudo está em ordem, tudo está sob controle. O que se passa no mundo é porque está dentro daquilo que é previsto pelas leis divinas, né? E mais ainda, né, a concepção imperfeita de Deus, imaginar que ele pudesse ter permitido a origem do mal, que destruiria muito dos seus filhos. Veja, o homem nessa época, ele tinha pensamentos assim, incoerentes em relação a Deus. Ele concebia que Deus era a sabedoria máxima. Mas como aquilo que tem a sabedoria máxima, perfeita, poderia criar algo que iria comprometer a sua própria criação? Então são ideias que aquele povo teve naquele tempo, que refletia uma incapacidade de compreender realmente o que é Deus. E os romanos também tinham os seus sistemas de crença, também fortemente influenciados pela sua visão a partir de si próprios, para projetar as suas divindades. Tanto é que eles vão representar essas divindades com as mesmas imperfeições que o homem tem. As divindades romanas também tinham as características humanas. Os deuses refletiam a imperfeição do homem. As práticas religiosas eram vistas necessárias para a soberania do império e união das pessoas de uma família ou de uma cidade. E esses deuses, eles tinham então as mesmas imperfeições que os homens. Os seus comportamentos, as histórias que se falavam sobre essas divindades, refletiam o comportamento do homem. Porque o homem tinha compreensão apenas da sua realidade. Nós vamos ver que também em Roma, as concepções deles eram também imperfeitas nesse item, olha. Escravidão e servidão não eram condenadas pela religião, porque na cabeça deles, eles admitiam a ideia de que se os deuses dão a eles o poder, a força para escravizar e subjugar, isso é permitido, isso é lícito. Eu posso escravizar e subjugar outros povos para me servirem. Isso é uma ideia muito conveniente. Você, a partir do seu desejo, conceber que as divindades permitam você fazer aquilo que interessa a você. Então aqui é também a divindade refletindo a imperfeição humana. E, mais uma vez, falando desse tópico, os deuses apresentavam as mesmas paixões que os homens. E isso não veio originalmente dos romanos. Os gregos traziam também essa compreensão de que as suas divindades tinham, na verdade, personalidade e característica humana. E se a gente for estudar as religiões dos outros povos, de qualquer época do tempo aí passado, nós vamos ver que a concepção desses deuses também está marcada ali por essas imperfeições que o homem pode identificar nele mesmo. É aquilo que a gente vai dizer, então, que é uma visão antropomórfica. Eu projeto naquilo que eu acho que existe, aquilo que, na verdade, eu sou. Né? Só que nós temos, quando analisamos essa questão, né, lembrar e respeitar profundamente as pessoas que viveram nessas épocas. Eles, dentro da sua limitação, dentro da sua compreensão, é o que eles puderam na época conceber. Assim como hoje nós vamos identificar pessoas que ainda têm uma compreensão limitada a respeito da divindade, ainda têm uma compreensão limitada do que vem a ser a justiça divina, não que nós saibamos exatamente qual é ela. Porque nós também temos que reconhecer que somos muito pequenos, muito limitados também para compreender a totalidade do que vem a ser Deus. Nós não temos essa possibilidade. Mas quando comparamos, nós vemos pessoas que ainda estão vivenciando crenças que são das épocas mais antigas do homem, são de eras muito primitivas. Então nós precisamos respeitar profundamente essas pessoas, porque elas estão no seu momento evolutivo, elas estão na sua condição. Então nós não podemos desdenhar, desrespeitar as crenças de ninguém, nem daqueles que viveram no passado, nem dos que estão atualmente ainda envolvidos com essas crenças. E vamos também, então, lembrar que pessoas de grande virtude viveram nesse tempo e eles puderam se ajustar dentro desse modelo, dentro dessa crença, porque era a limitação que eles viviam cultural daquele tempo. Assim como hoje, nós vamos encontrar pessoas de grande valor ainda presas a algumas limitações nas suas concepções religiosas. Isso não tira dessas pessoas o seu mérito, não tira dessas pessoas o seu valor espiritual. Por isso que diferenças de religião e de compreensão não pode jamais servir como forma de julgamento da condição evolutiva espiritual de ninguém. Às vezes as pessoas tendem, por uma questão de arrogância, de orgulho, a achar: ah, ele ainda está acreditando em coisas que homens que viveram há 5 mil anos atrás acreditavam, homens limitados, que não compreendiam tudo que o universo contém, estavam ainda presos a um mundo tão pouco compreensível para eles. Mas nós não podemos achar que, por acreditarem ainda em crenças que consideramos ultrapassadas, sejam pessoas inferiores. Às vezes, em aspectos aí da personalidade, em qualidades, em virtudes, eles podem estar a anos-luz à nossa frente. Então não podemos jamais julgar ninguém em razão das suas crenças. Às vezes o espírito ele reencarna e tem uma série de capacidades, de potenciais bloqueados para que ele possa desempenhar uma tarefa, uma missão. Às vezes ele não desperta interesse por um conhecimento espiritual mais sofisticado, maior, porque a tarefa dele é dentro de um grupo, é junto de algumas pessoas. E aceitar outras concepções poderia levá-lo a se afastar da sua missão. Daí então o respeito que temos que ter a todos em suas crenças, em suas concepções religiosas. E agora nós vamos refletir então Jesus em oposição a esse tempo, em oposição a essas características da época. Isso para que a gente possa reconhecer a natureza fora do comum de Jesus. Muitos que seguem a Jesus, muitos que procuram exaltá-lo, muitas vezes vão destacar os fenômenos que foram produzidos por ele, chamando-os de milagres, para evidenciar a natureza superior de Jesus. Embora esses fenômenos nós possamos até falar deles, explicando dentro da teoria que o Espiritismo propõe para explicá-los e mostrar que Jesus tinha um poder fora do comum da época, ele não era um simples médium de fenômenos físicos, ele era muito mais do que isso. Porém, nós vamos buscar abordar que a sua ética, o seu comportamento, os seus ensinamentos revelam a sua natureza diferenciada das demais pessoas. Foi aquilo que ele ensinou, foi aquilo que ele praticou, foi a forma como ele conviveu com as pessoas é que mostra que a sua natureza era muito diferente da maioria das pessoas. Ele já estava num estágio da condição humana que foi um marco naquele tempo. Jesus, nós podemos considerá-lo como a personalidade mais revolucionária de todos os tempos. Um jovem deixar o cabelo crescer e chocar uma geração com uma música ou com um comportamento, isso é nada quando comparado com alguém que vem trazer valores, princípios, uma forma de viver completamente diferente do seu tempo. E a gente poderia até pensar assim, mas será que não existiram outras pessoas que demonstraram grandes virtudes, grandes valores, trouxeram ideias também muito diferentes do seu tempo e que até são condizentes com o que Jesus ensinou? Sim, podem ter existido. Poderemos trazer um ou outro exemplo aqui, mas fazer como Jesus fez, afrontar os poderes instituídos, condenar aquilo que está errado e demonstrar para as pessoas uma nova forma de ser, chegar em público e falar as suas ideias, independente de qualquer consequência para a sua vida, somente ele o fez. Ter a opção pelos mais pobres, os mais fracos, ter a opção por aqueles que sofriam mais, abdicar de qualquer privilégio e viver como uma pessoa comum em meio ao povo, apenas ele fez isso. E os seus seguidores tentaram mais ou menos copiá-lo. Mas nós vamos ver então que Jesus agiu muito diferente a partir desses exemplos que nós vimos em Roma e em Jerusalém. Em relação à opressão contra as mulheres, Jesus, quando apresentaram para ele a mulher supostamente adúltera, ele disse para os homens que a acusavam, né? Aquele que estiver sem pecado nenhum, atire a primeira pedra. Jesus sabia que quando trouxeram a mulher, a intenção era de colocá-lo numa situação em que ele pudesse ser condenado por contrariar a lei de Moisés. Porque eles sabiam que Jesus não mandaria apedrejar a mulher. Aí eles iam falar assim, tá vendo? Ele não segue o mandamento de Moisés de apedrejar a mulher adúltera. Então, eles trouxeram a mulher. O Evangelho fala que foi só a mulher trazida ali. O homem que adulterou com ela, ninguém sabia quem era. Mas então, Jesus, conhecendo ali o que movia aqueles homens, perguntou, ou melhor disse, quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Porque eles chegaram lá todos alvoroçados, arrastando a mulher e dizendo, essa mulher pecou e a lei manda apedrejá-la até a morte. O que você fala sobre isso? E aí Jesus então diz, quem estiver com seu coração limpo, pode atirar a primeira pedra. Jesus tocou profundamente na consciência dessas pessoas. Fez elas pensarem que nenhum ali tinha uma vida pura a ponto de poder fazer aquela condenação. É muito interessante porque Jesus poderia ter atirado a primeira pedra. Porque ele disse, quem estiver sem pecados, atire a primeira pedra. Ele poderia atirar a primeira pedra. Mas não fez. Por que ele não fez isso? Isso seria um grande exemplo futuramente para os próprios cristãos. Alguém puro de coração como Jesus não condenou, não mandou à morte ninguém. Como que nós cristãos poderemos fazer isso? Só que isso é óbvio que os cristãos esqueceram e muitos nos séculos futuros puniram supostas pessoas ali que supostamente tenham errado e levaram elas à morte. Porque esqueceram que Jesus não condenou a mulher adúltera, não a sentenciou à morte. Quando os homens saíram dali envergonhados, ele perguntou para a mulher: mulher, aonde estão aqueles que te acusam? E ela responde: não sei, Senhor. E Jesus disse assim: nem eu te acuso. Vá e não peques mais. Então ele deu ali um exemplo, ele deu ali uma forma de conduta totalmente nova. Não existia paralelo em lugar nenhum do mundo essa forma de agir. E ainda em público, mostrando para as pessoas que ninguém tem o direito sobre a vida do outro, mesmo que a religião, mesmo que as leis permitam. Então Jesus agiu de maneira profundamente diferente, radical em relação ao seu tempo. Em outra situação, Jesus vai mostrar essa diferença muito grande quando envolve aí o sacrifício de animais. Nesse item, Jesus teve que lidar com a limitação que aquele povo teria naquele tempo. Dificilmente eles abandonariam a prática de sacrifícios de animais. Dificilmente. Então, Jesus, quando abordou a questão, ele também impôs uma condição, que é essa aqui: se você vai levar um sacrifício no templo, deixa o teu sacrifício no templo, vai e reconcilia-te com teu irmão, para você poder ser agradável a Deus. Ele coloca ali uma condição para que aquelas pessoas aprendessem que o que realmente é importante para Deus é a nossa relação com as outras pessoas, e não a oferta de animais. Naturalmente, alguém que começa a se esforçar por se dar bem com seu irmão, a viver em paz, em harmonia, está abrindo um campo mental, está desenvolvendo uma sensibilidade que vai levá-lo no futuro a abandonar essa prática tão primitiva de sacrificar animais às divindades. Mas Jesus respeitou a limitação dessas pessoas desse tempo, mas impôs uma nova condição para que se mantivesse essa prática. Tanto é que mais tarde os cristãos vão abandoná-la. Os judeus primeiros que seguiram Jesus começaram a perceber que aquilo não teria mais sentido, aquilo não faria mais parte daqueles que estavam compreendendo e buscando outros ensinamentos. E mais tarde um arranjo aí que fizeram, uma adaptação na doutrina cristã, teve até uma certa validade, suprimiu de vez então o sacrifício de animais. Nós vamos ver que Jesus também agiu muito diferente no seu tempo em relação à corrupção dos religiosos. Quando tentaram envolver ele na questão dos impostos, porque os judeus não gostavam de pagar impostos, porque eram usados para subjugá-los, para oprimi-los. Então eles vieram para Jesus, também mais uma vez tentando agora colocar as autoridades romanas contra ele, e disseram: é permitido pagar os impostos para Roma? E Jesus perguntou: de quem é o rosto, a cara que está na moeda? E eles disseram: é de César. Então ele disse: dê a César o que é de César. Ao mundo, você ofereça aquilo que a sociedade, a estrutura da época cobra. Não misture as coisas divinas com as coisas de interesse do homem. Não transforme em causas religiosas aquilo que são interesses terrenos. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ensinando claramente que nós temos que respeitar as leis da sociedade quando elas têm princípios de justiça, são leis corretas, temos que respeitá-las, mas não podemos transformar nada da nossa vivência social em causa religiosa e usar argumentos religiosos para não seguir certos princípios, certas leis, certas regras da sociedade. Temos que manter tudo separado. Por isso que no Espiritismo nós não nos envolvemos em causas políticas. Por isso que o Espiritismo não apoia esse ou aquele político. Individualmente nós temos esse dever de integrar, participar da vida política do país, de sermos pessoas atuantes, seja na política partidária ou em outra qualquer ação, mas não podemos misturar os nossos interesses espirituais. Dentro de uma casa espírita não pode haver nunca interesses políticos envolvendo as atividades. Então Jesus demonstrou isso claramente. Ele foi diferente no seu tempo, mostrando a separação que a religião tem que ter das questões do Estado, das questões dos países. Exatamente hoje, o que é mais defendido, o que é mais que mais se procura é fazer, separar completamente religião e os interesses políticos. E Jesus foi, então, muito diferente na sua conduta, na sua forma de agir. Nós vimos que os romanos, os judeus, eles tinham formas de ver as suas divindades, de interpretá-las, em que projetava nelas as suas imperfeições. O homem concebia a divindade como se fosse ele próprio, com os seus defeitos, com as suas imperfeições. Jesus nos dá uma orientação completamente diferente, algo absolutamente novo. Ele não mais projeta Deus como um ser humano. Ele não mais diz que Deus é algo que pode ter raiva, que pode ter ira. Não. Jesus nos ensina algo muito diferente no quesito divindade. Ele nos aponta como que o modelo de perfeição. E diz para que sigamos esse modelo. Foi quando ele nos disse: sede perfeitos como é vosso Pai Celestial. Ao invés de criar um Deus, de traçar ali a ideia de um Deus cheio de imperfeições humanas, não. Ele diz: olha, busque se aprimorar, busque se modificar, seja diferente, melhore os seus sentimentos, para que você possa ser perfeito como Deus, para que você possa atingir a perfeição divina e não torná-lo parecido a você. Então Jesus foi profundamente, de maneira assim intensa, diferente na concepção de Deus. E nós vamos ver também, então nós vamos concluir que Jesus era realmente um ser muito diferente, não só pelos fenômenos admiráveis que se produziram em torno da sua vida, mas fundamentalmente por aquilo que ele ensinou. E agora cabe-nos explicar então o significado desse cântico das legiões celestes. O que aqueles espíritos superiores quiseram dizer para aqueles pastores? Nós vamos nos basear, então, nessa explicação. Nós já falamos sobre isso aqui, nós vamos pular essa parte. Nós vamos nos basear, então, no comentário que o Espírito Emmanuel fez dessa passagem do Evangelho de Lucas. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. O que que os espíritos que cantaram essa música sublime, essa música das esferas superiores, que mensagem eles queriam transmitir então? É quando ele vai dizer aqui, olha, que o louvor celeste sintetiza em três enunciados pequeninos a plataforma do cristianismo inteiro. Desde o início da missão de Jesus como encarnado, eles já estavam sinalizando que era algo diferente que a humanidade receberia. Ele vai dizer então isso, olha, que o glória a Deus nas alturas, significando o imperativo de nossa consagração ao Senhor Supremo, de todo o coração e de toda a alma. Foi exatamente o que Jesus ensinou. Ele nos ensinou que a nossa vida deve ter como alvo principal, como objetivo fundamental, a nossa busca por Deus. Deus deve ser o nosso objetivo principal da nossa vida. Buscá-lo, estar nessa longa caminhada de maneira ativa, direcionado a esse grande encontro, que não vai se dar de maneira exterior, mas interna. Essa é a nossa grande tarefa na existência. Tudo mais que nós fazemos é secundário. Por isso que ele sintetizou então a lei de Moisés, dizendo que o maior de todos os mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas. E os espíritos, quando disseram paz na terra, traduzindo a fraternidade que nos compete incentivar no plano de cada dia com todas as criaturas, foi o que Jesus insistentemente mostrou, que nós temos que cultivar a paz e a boa vontade no convívio com todos. Quando Pedro, naquele momento em que Jesus vai ser preso, resolve ter uma atitude de violência contra um dos soldados, Jesus adverte Pedro: guarda a tua espada. Jesus poderia ter dito então: me defenda. Mas não, ele disse: guarda a tua espada. Quem viver pela espada, por ela irá morrer, por ela perecerá. Ele deixou claro que nós devemos viver sempre em paz, mesmo com os nossos inimigos, mesmo com aqueles que nos agridem, embora tenhamos o dever de nos proteger, nunca feri-los, sempre preservá-los também. Quem ensinou isso no mundo antes de Jesus ou depois dele? Esse princípio de perdoarmos mesmo os que nos agridem. Quem trouxe esse ensinamento? Foi Jesus. E os espíritos superiores traduziram essa ideia da sua missão nesse cântico, então. E temos, por fim, a boa vontade para com os homens, definindo as nossas obrigações de serviço espontâneo, uns à frente dos outros, no grande roteiro da humanidade. Jesus, ele próprio, demonstrou uma capacidade de aceitação, de entendimento das pessoas ao limite. Ele, depois de ensinar tanto aos discípulos sobre humildade, sobre servir ao próximo, vão e perguntam para ele assim: Senhor, quem dentre nós é o maior aqui? E aí Jesus deve ter pensado: puxa, são crianças ainda, não entenderam nada do que eu falei. E aí Jesus disse: o maior no reino dos céus é aquele que é o servidor de todos. E ele próprio, mestre, senhor desse mundo, começou a lavar os pés dos discípulos para dizer: se eu, mestre, vou estar entre vocês servindo, entre vocês, qual não deve ser o sentimento? Aquele ato de lavar os pés dos discípulos foi para mostrar ali que se ele, Senhor, fez aquilo, entre eles não poderiam se ver como diferentes. Ninguém poderia se julgar a mais do que o outro. Se ele nos serviu, se ele nos ajuda tanto, se ele trouxe ensinamentos tão profundos, de tão grande boa vontade em ajudar o homem na sua evolução, qual não deve ser a nossa disposição, então, em relação ao nosso próximo? Em relação ao perdão, à compreensão, à fraternidade? Qual não deve ser o nosso empenho em sempre fazer o melhor? Então, Jesus vivenciou tão intensamente a sua mensagem, demonstrou tão profundamente, que ele realmente foi alguém muito diferente do seu tempo. E quando nós estudamos, meditamos essas passagens, nós temos que procurar entender o que elas dizem para nós, o que elas significam hoje nos nossos dias. São ensinamentos ainda valiosíssimos. Nós não encontramos ainda paz no mundo porque ainda não fomos realmente cristãos. Nós não temos uma nação vivendo realmente em paz porque ainda não existe uma nação verdadeiramente cristã no mundo. Porque todas, embora a maioria sejam cristãos, todos estão ainda com certas práticas, certas atitudes, certos interesses, ainda vinculados a tudo que é extremamente terreno, esquecendo esses grandes princípios de fraternidade, de amor, que o Mestre veio mostrar. E é por isso que o mundo não encontrou paz ainda. E é por isso que nós não temos paz ainda em nossa vida interior. É por isso que nós não temos paz no lar também. É por isso que nós não temos paz nas ruas. É por isso que às vezes falta paz dentro da casa espírita, porque as pessoas às vezes estão em conflitos. É por isso que não há paz nos ambientes de trabalho, porque esquecemos esses ensinamentos. Porque muitas vezes não meditamos mais sobre eles. E porque muitas vezes não os colocamos em prática. Por isso que nos falta às vezes tanto paz. Por isso que, se nós quisermos realmente transformações no mundo, em nossa família, em nossa vida, temos que colocar profundamente Jesus em nossa vida. Temos que fazê-lo o nosso modelo e o nosso guia, de verdade. E Jesus, ele deve sempre representar para nós isso, né? Ou melhor, a mensagem dos benfeitores aí que anunciaram aos pastores a vinda de Jesus, deve representar para nós isso, olha, a lembrança do nosso compromisso com Jesus de trabalhar pelo progresso da humanidade. Todos nós quisermos viver isso que esses espíritos disseram aos pastores, né? Quisermos compreender essa mensagem, temos que viver em favor do próximo. Temos que trabalhar por um mundo melhor. E como faremos isso? Como colocaremos isso em prática? Nós vamos ouvir nessa mensagem narrada na voz do Chico e que foi psicografada por ele também, as indicações de como nós podemos realmente seguir Jesus, como realmente nós podemos vivenciar essa grande mensagem, a maior de todas que a humanidade já recebeu. Prece diante do anjo do mundo. Senhor, diante do anjo do mundo, pede-nos desceres o coração, ensina-nos a abrir os braços para receber-te. Não nos reteres ao abismo de nossas ilusões, nem nos abandones ao luxo de nossos problemas. Vimos ao teu encontro, cansados de nossa própria fragilidade. Só da vida, não nos confies as terras da morte. Fortalece-nos o ânimo, reavive-nos a fé. Induze-nos à confiança e à boa vontade. Tu que renunciaste ao céu em favor da terra, ajuda-nos a descer com o supremo bem para sermos mais úteis. Tu que deixaste a companhia dos anjos, sábios e generosos, por amor aos homens e ignorantes e infelizes, auxilia-nos a estender com os irmãos mais necessitados que nós mesmos o tesouro de luz que nos trazes. Defende-nos contra os vermes da verdade, ampara-nos contra as sedes do orgulho, conduze-nos ao caminho da barra da humanidade e reconhecemos a frente do teu beijo de luminosa esperança. Nós te rogamos, sobretudo, os dons da simplicidade e da paz, para que sejamos contigo fiéis a Deus, hoje e sempre. Assim seja. É com essa mensagem, então, que nós encerramos. Que Jesus abençoe a todos, que possamos todos meditar nessas informações, nessas ideias, e que possamos vivenciar esses dias, não com essa agitação que caracteriza a época, mas que seja para nós um lembrete, uma recordação de algo tão importante que aconteceu e que tem o poder de trazer a paz ao mundo, que é permitir o nascimento de Jesus, só que agora, não mais em Belém, não mais na estrebaria, mas dentro de nós mesmos. Muito obrigado a todos, tenham todos um excelente final de ano, que possam ter muitos projetos, muitas realizações no bem. Muito obrigado, gente.